Confirmo 6251. Chame Recife no 251, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, 251. Salvador, muito boa noite. Vitor, Alfa Vitor Romeu. Prossiga. Alfa Vitor Romeu se encontra no pátio 3, solicita autorização para reboque para o Singer de número 11. 3 para o 11. Inicie reboque, chame na saída do pátio 3. Positivo, chamarei na saída do pátio 3. Solo aqui um book branco, formando o término do reboque. Ciente do término, bom dia. Livro Salvador Alfa Vitor Romeu. Livro Alfa Vitor Romeu, até o portão 11. Bom, Capo, muito obrigado. São Poucos, vai livrar o 200 para 160. Número 597, oferta a identificação chegada bom, fiquei para 4 mil pés, ajuste na 0, 1-2. Chegada bom, 4.012, o SAM 357. Bom dia, senhor identificação, chega da bom, siga por 4 mil pés, ajuste no 012. cheguei a Salto Salvador, que é o azul Alfa X-Ray Fox. Prossiga. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 01 do pátio principal. Autorizado, reporte término. Papel término, Alfa X-Ray Fox. Uno 804, a sua identificação, chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 012. Um 3597, desce para 2 mil pés, livre MS, reporte da prisão. 2 mil, autorizado, reporte autorizado, 3597. Salvador, Alfa Vitor Romeo. Chega, Alfa Vitor Romeo. Alfa Vitor Romeo já se encontra na posição 11, finalizando o reboque e encerrando as comunicações. Uma boa noite, muito obrigado. Igualmente. Do Capa Vista, Tan 3517. Tan 3517, chame Torre 1895. Obrigado, Tan Capa. Oi, boa noite, Tan 3517. Boa, 995, desdobra 2000 pés, autorizado ILS, após estabilizado. 2022, livre exército para estabilizado, por causa. Baixado travado, 3597. O TAM 3597 está autorizado o pouso na pistão no zero, o vento 080 graus, 06 nós. Livre pouso no zero, 3597. 9, Alpha X-Ray Tower, confirma o teste de reboque, informação 01, muito obrigado. Bom dia. 09. Direita 09, tá 35, bom dia, tá 35, bom dia. Círculo 7, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 4, é círculo 7. Lado 5. Na 5, bom dia, Gonzalo. Turma 804, desespera 2000 pés, autoriza VNF, posto estabilizado. 2000 pés, acordar estabilizado, 804. Salvador, bom dia, Gol 995, vai passar 5 para baixar travado, ele é acima 0. Gol 995, ajuste altímetro no 0 no 12, está autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 0 grau, 0 menos. Ele pousou no 0, P12, Gol 995. Gol 995, Salas 34, livre direito, chama sala em 121, décimo 9. Décimo 9, 9, 9. Salvador, ponto 995. 995 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, mesmo, nota. Uno 897, acima de identificação, chegada bom, fiz para 4.000 pés, ajuste na 0 na 3. Estabilizou no 804. Gol no 804, chame torre 1895. 1895, está daqui a pouco. Chegou no 804 na final, negócio travado. 1904, ajuste altímetro no 013, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 079. Já pouso, agora 613, 1904. Fechando 102 para 2.000 pés, ajuste no 013 em posta de vida. 2.000 pés, 0 no 2, não é importante nada. 013, padrão R3. Confio no 715, 1.0, 1.3, ajuste. 1.0 no 3, ajuste. 1.897, 2 para 2.000 pés, 1.0 no 3, ajuste em posta de vida. Gol 904, Salas 40, vai ligar direito, chama o Sol em 121, décimo 9, bom dia. 219, bom dia. Solo, gol 804, bom dia. 204, bom dia, portão 8, Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, portão 8, 804. Estabilizou, bono 7 no 5. Bono 7 no 5, complete aproximação, torre 1895. 1895.